canto eu vou falar a mais pura verdade. Guerra, putos e crimes é o tema dessa cidade. Eu não suporto mais esse sistema imundo. A bomba está pra estourar, é fim de mundo. Acredite se quiser, pois é. Só os playboys não acreditam, pois não dão rolé pra saber a situação de cada quebrada. É um finado a toda noite, se não é de fogo é de facada. Podemos marcar até um encontro pra tu sentir que a violência também habita no recanto. Não falo só do norte, e sim do entorno, de tudo que acontece nesse mundo de louco. Uma criança estuprada de fome, morre um idoso. Vejo na invasão, já encontraram mais um corpo. Era o de quem? Mas que cheiro horrível, eu não consigo conhecer. E está irreconhecível, a sua cara espagaçada. Parece que foi de pedrada, que ele foi pro inferno, pra sua nova morada. Pra sua nova morada. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. A profecia é o final, Jesus está voltando. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. O apocalipse se cumprindo, se converta, mano. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. A profecia é o final, Jesus está voltando. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. O apocalipse se cumprindo, se converta, mano. Ato verbal chegando, nego Lex na moral. Com meu parceiro Brodelli, comunicação racial, relatando o tema da minha quebrada. Rapaziada, firmeza que não é fã de canalha, sobrevivente entre o céu e o inferno. Gladiadores de arena dos tempos modernos, lutando contra o sistema, abrindo os olhos do povo, quebrando a algema. Observando a quebrada, vejo prejuízo. Rapaziada muito nova, indo de encontro ao precipício. À noite pessoas não circulam nas ruas. De quem é a culpa? É minha, dele ou sua? Essa pergunta com certeza ecoará na sua mente. Quando tiver Deus o livre, mais um parente ausente. É triste, mais um tio caído no bar, desperdiçando a sua vida a troco de nada. E quando chega em casa, cola a mulher no box, seu filho vendo tudo. Aquelas cenas eram fortes, infelizmente é a realidade que acontece. Moleque vai crescer, daqui até lá sei que ele esquece. Sempre essas fitas acontecem no gueto. Será que pode mudar? Será que ainda tem jeito? Com certeza a paz um dia há de reinar. Rapaziada, firmeza irá se conscientizar e ver que o bagulho tá mais louco do que eles pensam. Eu vejo o mundo se afundando, entrando em decadência. Paz que estupra a própria filha, com certeza essa frase. Luto com sua ferida, mas não se assuste, é a realidade do mundão. Que a vida é louca, você sabe, eu só sou mais um peão, jogado às margens da sociedade. 100% de chance de acabar atrás das grades. O sistema não dá chance, não dá estia. Querem sempre ver meu povo na mesma vidinha, condenados a 260 por mês. Se der sorte é a esmola do burguês pra vocês. Na rima nego Lex, relatando os fatos, ideias conscientes, através desse recado. Através desse recado. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. A profecia é o final, Jesus está voltando. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. O apocalipse se cumprindo, se converta, mano. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. A profecia é o final, Jesus está voltando. A hora do Armagedon, o fim do mundo está chegando. O apocalipse se cumprindo, se converta, mano.